Foi no Vanguard que a gente se reencontrou. Ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. E o maestro chegou! DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Você voltou de vez pra cuidar do meu coração. Vanguard eternizou o nosso amor. Yeah. E a gente vai começar desse jeito que a moçada tá louca. Bem-vindos a mais uma tradição, o Festão dos Veteranos. E a gente vai tocando bem esse povão e tá curtindo o Vanguard aqui em Boa Esperança, no município de Maracanã. Bora tomar mais uma! O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei, amigos de São Cristóvão, algo tão forte. A festa deles vai ter o som da Polivox. Vou contar, fazendo a festa pra toda a galera. A máquina do som. Me levou onde nunca pensei. O meu parceiro Alan, que vem de Coraci. Esse é vencedor! Vencedor! Vamos ir! Caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Abraço teu amor! Meu primeiro amor. Você me mostrou que a felicidade está quando dois corações. Toda a família de Aricuru! Obrigado a vocês, Denizendo, fazendo vizinho! Eu te amo, amor. Alô, Boa Esperança! Maestro DJ Valdo Alves. Abraçar com muito carinho toda a família. Os amigos do Mega Som Prime fazendo a festa com a gente também. Abraço teu amor aí, abraço! Me abrace forte, não diga que eu fui de joelho. O meu padrinho Marivaldo, o rei do Camarão de Guarapé-Açu, e a sua primeira dama, Márcia. Obrigado aos meninos também do Refúgio, todo mundo fazendo bem. Fecho os olhos, vejo você. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Quantas vezes me entreguei a outros braços. Pega mais um pacote lá! Para não pensar em ti. Rafael do Chavadão, Marquinhos da Trilha. A cada beijo. E a sua primeira dama, Gabi. Esquecer. Lembro uma. Bora, Rafinha. Rafael do Chavadão. Abre coração. Obrigado, Jaqueline Paixão. Grava esse nome você, viu, meu irmão? De joelho te peço, chamo por teu nome. Obrigado, Jaque, você é nós. Não vá, jamais. Dá um gole na gelada! O treme tudo. O treme tudo do Pará! Dá uma nova de Boa Esperança! O meu parceiro Blade também! Ele, o dente, toda a galera da carreta, dente Saune! A galera que faz o ver na região! Como no filme, tudo aconteceu. Eu tirei um beijo. Raul da produção. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Só quem vai amanhecer, joga o bracinho pra cima. Quem vai amanhecer aí? Chorei. E canta comigo, vai. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? Canta comigo, Maracanã. A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. Pensando em você. Que saudade! Que saudade! O destino foi rebelde. Canta vocês! Levou você pra quem vem da cabanagem! Onde você está? Como você está? Um giro que o Pará consagrou! Bora tremendo! 3, 2, 1, vai! tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento e um movimento e o carinho que a gente faz o mesmo. Banda, quero mais. Fenômeno do Melody. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, tá com medo. Tá com medo de amar, é. Pode não. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vento tocar. Deixa o coração depois se abrir. Bora bebendo! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. O meu amigo Gilson Lanches, ele que gosta da valor. Gilson's Lanches. Tá com medo. Everton Designer. Everton Designer. Site Melody Brasil, site Melody Pará. E o canal Master CDs no YouTube. Marcos e Gaiato, tocando top das aparelhagens. Alô Marcelo Silva. Tá rolando sem sabe que é nós. Um movimento. Meu amigo Alan também, a Grabiele. E a gente. De Bacanas Barata. Curtindo uma guarda de montanha. Tocando todas, como se fosse na primeira vez. Tá rolando um sentimento, um movimento. E o carinho que a gente fez. É as principais. Vem fazer o V. Destaque em todo o estado do Pará. O xodozão de Curuçá. Eu tô a fim de amanhecer com vocês aqui hoje. Ela veio assim, foi tão de repente. Quem for dormir primeiro vai pagar um pacote pro Valdo hoje, viu, meu irmão? Sim. É. Tô te falando. Não é normal. O meu amigo Batata também, o Brad. Olha o Rogerinho por ali fazendo ver. O Dente. O meu parceiro China. Vou te falar, você não vai. Maestro. Vem me amar. Bate no peito e fala se é amor, fala. Isso é amor. Eu não posso negar com você. Chega primeiro. Obrigado os meninos da vila. Onde você... Desde cedo, tomando todas no manguá. Um abraço. Me tira de casa. Eu quero te amar. Absolutamente as principais. Parceiro Zé também, a Marcela. Tá todo mundo com a gente, a Dalene. A família Prazor que veio. A família que faz o V no município de Magalhães Barata e região. 24 horas pensando em ti. Quando te encontrei. Meu parceiro Jimmy, velha guarda. Assim, ele, o Alanzinho, Amanda e Coraci. Nada mais para te esquecer. É um som de qualidade. Uhul! Eu queria tanto te conhecer. Se lembra, mano. Com os super telões e a metralhadora. Eu fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo com meu coração. Aí o Marquinhos da trilha, sua primeira dama, Gabi. Qual também, hein, Marquinhos? É você. Vai agitar, o teu Juninho já vai comandar. Eu estou preparado. Só pra quem se lembra, faz aí, vamos. E faz um S pra mim. Faz um S pra mim. Coisa boa. Anderson na gerência. Me presta um wi-fi aí, gente, vai. Tô com você. Meu águia de fogo, vou te ver. Um giro que o Pará consagra. Vai tremendo. Treme tudo, meu aguarde, treme tudo. Treme tudo Vanguard, é a nova sensação do Pará. A Movina São Tomé e Maio de Segunda, viu? Estou dividido. Lá no Festão do Grêmio. Entre o meu amor e uma antiga paixão, desde que... Amigos da galera de Aricuru, tá todo mundo com a gente fazendo o meu hoje aqui também. Vamos sentar. Alô, Jaqueline Paixão. Difícil. Cadê você, Jaquem? Faz o B, isso. Vai te acostumando a fazer o B. Essa é a vencedora. Certo pra mim. Treme tudo. Difícil é decidir. música que dá sede. Quem gosta do som das marcantes em todo o estado do Pará vai curtir demais, assim. E a gente, quando toca marcante, realmente a gente faz aquela sequência que a galera gosta de curtir, de beber, de relembrar. Quem lembra? Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Olha pro teu amor, chama ela de paixão agora. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. O meu parceiro 3D, a Neide, o Jorginho tá por ali, a Liliane também. Alô, Mazilda! Vem no meu colo, vem. A Mazilda, vem. Vem aqui, meu neném, que hoje eu quero te dar amor. Ô, xodozão! Eu não vou te machucar, eu não vou te fazer chorar. Você trouxe seu amor pra o som do Vanguard, não foi? Vou te dar amor. Canta pra ela, paixão! Paixão, não vem assim. Vanguarde, o treme tudo. Um giro pra galera da cabanagem, ela me consegue ver também. Eu vou roubar o meu coração. Ele tá. O meu parceiro Leandro, o Juanzinho. Fala, Juan. Pra que tanta ilusão? Se o que eu mais quero não vai acontecer. No próximo sábado, domingo, vamos estar com vocês. Fazer lá na ilha de São Miguel. Você do meu lado. Você é meu doce pecado. Fala, mulher. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar. Amigos, é família Prazor. Se prometer não. Família Prazor aqui é uma loucura também, né? Já faz um tempo que eu me toma todas com essa aqui, meu amor. Aí foi no coração. E aí, Jimmy? Treme tudo Vanguard de Curuçá. Foi numa noite linda de luar. Você e ela. Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar e ao me aproximar. Lágrimas em seu olhar. Você que gosta das menores. Como um anjo em minha vida. Você surgiu e me ensinou a amar. Na Casa do Vinho. Casa do Vinho. Amigos da Cidade de Bairro, no Marajó, muito obrigado. Mesquise. O Jura, da Balsa Salmista. Bora, Jura, Jura. Distância. Açougue do Nega. Dia mais. Alô, Moana, tô chegando. Poucos, sem você eu. O Henrique, o Martins. O Marlon Pedro Júnior. Levo. Amigos do Brasil Novo. Meu coração diz: por toda a vida vou te amar. Inesquecível. Eu é te amar. Bora, meu Vanguard! Maestro, maestro. DJ Valdo Alves. Valdo Alves. O DJ mais completo do momento. Segura agora! Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Bora beber mais um pouco, vai. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Canta vocês. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima. É pra beber. E quando eu desço, pra se emocionar. E vou te esquecer. Cê fala que me ama só pra mim. Bora mais uma! Uou, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. E o teu cheiro tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Já que esqueceu de tudo que aconteceu, aproveita. Faz amor comigo a noite inteira. A gente vai começar com a música mais tocada em todo o Brasil e todo o estado do Pará também. Essa aqui, ó. Você terminou com ele e tá chorando. Agora! Quer água com açúcar, oh, meu amor? E se eu te... O meu parceiro Jay Vitor. Água acabou. Considerado tá aqui comigo, já curtindo as melhores. Só na mãe. Açúcar que tem é só. O Velhaco, Ana Gleice, o Ney, a Priscila, a Raíssa também. Que coincidência. O parceiro Alão, o Joel, o David. Eu sozinho e você só. Porque a gente não se ama. Olha aí, Vitor. O Fabinho que tava te procurando. Tá ali no House Mix aí, ó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Maestro DJ Valdo Alves. Antes de desistir do amor. Quem sabe pode cantar, canta aí. Tenta o meu, por favor. Se não servir, você joga para o pai e para e diz que não deu. Ô, meu vanguarde. Mas antes disso, eu provo um beijo meu. Coração te procura. Como que? Mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de... Aí, Mamarros, também a Débora, a Cristina, a Cíntia, o Guilherme Costa, do que o Jobson Paixão, a Letícia Costa. De presunto. A Noelle Costa, todo mundo com a gente. Você tá rindo aí. Arielson Oliveira, você que vê. Porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí, qual? Marinaldo Rei do Camarão. O que seja pra um. Ele é a sua primeira dama. Vai dançando. Meu coração, quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. O Zé e toda a família pra Zorra. Galera de Magalhães Barata. Em Acapulco ou no... Bora, Zé! Meu coração, quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ela enfrenta o sol. Bora, Vitor, pega da primeira dama logo, vai. Em Acapulco ou no barril. Zero, zero, zero. Eu nunca imaginei que amar alguém assim. Oferece pra elas melhores, vai. Eu amo o teu jeito, o teu cheiro, o teu... Você ama. Amo o teu sorrisinho. Foi Deus quem te mandou pra mim. Eu... Pra quem vem da camanagem, vai curtir CD lá em Belém. Meu coração... Aqui da festa dos veteranos e Boa Esperança, ó. E o seu coração é meu. Canta vocês! Quando estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. Dona da minha... Amigos do Brasil Novo. Eu preciso. No Vanguarde. Quando estou com você, eu esqueço de tudo. Sou a pessoa mais feliz. A Turiba também, a Yane, a Ellen. Eu faço o que for pra ver o seu sorriso. E a Melody também. Dona da minha vida, tudo que eu preciso. Deixa eu me apresentar para você. Prazer. Muito prazer, o amor da sua vida. As outras são outras, nem quero saber. Meu papo é reto e as curvas deixo pra você. Será que eu vou à altura da sua vida? Sei que você é baixinha, mas a gente se combina. Eu não tô de caô, vê se... Bora pra zoa! Tô na prateleira, aproveita. aproveita a promoção. Compra o meu beijo de brinde, leva o coração. Pode parcelar. Rafael do Chapadão. Se quiser levar de... Ele, e arrasta. O Marquinho da trilha, Gabi. Gabi de Manaus atravessou. Compra o meu beijo. O estado pra curtir o Vanguard aqui no Pará. Pode parcelar até mil vezes no cartão. Se quiser levar de graça, me arrasta pra sua casa. Fala pra ela, Marquinho, fala! E deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, o amor da sua vida. Fala pra ela, Marquinho, vai! Deixa eu me apresentar para você. Muito prazer, o amor da sua vida. Com um sorriso cativante. Segura! Nesse perfume que confirma Vanguard, que não tem jeito de fugir mais nesse amor que eu sinto aqui. Aperta ela mais um pouco, vai. Talvez eu esteja exagerando um pouco, mas eu sei lá quem vai saber. Talvez tenha sido esse seu toque. Só sei que não sei se isso é amar. Só sei que assim você me tira o chão. Se é sim ou não, pode falar. Ei, Rafa, com ela, como é que tá o teu coração, hein? Pode me salvar. Canta pra mim, Rafa, e canta, vai. Coração em chamas, é isso que eu sinto. Eu venço o medo se for pra seguirmos. E se for errado, vão me chamar de perdidos. Mas desde que fale, não dê ouvidos. Agora te chamo pra dizer te amo. Me dei a você. E o coração, hein? Na sua perfeição, perco a direção. O meu parceiro Cleiton, o Vander e Mano Calado, toda a galera de Coraci fazendo o meu hoje no Manguá. Banda 007. Chorei e você olhou pra mim no baile da saudade no mês passado. Será que você também sentiu por mim o que senti naquela hora? Vanguard. Ouvindo o Gigestor, Máximo, Franginha e Toninho e Josias tocando pra gente na dona. Vai no passinho, vai. Você combina comigo e agora eu quero Jaqueline Paixão. Vem pra dançar com você. Esse é o nome. Se eu te der meu contatinho, você promete que vai ligar pra mim, bebê. Se preferir, me manda uma mensagem. Irãozinho. No Facebook ou no WhatsApp. E se acaso estiver interessado, te puxa pra carroça da saudade. Na dona da noite, vou te encontrar e te dar meu contatinho, bebê. Nosso amigo Alexandre, ele que veio também, o homem de Castanhal. Ele vai estar no forró do Tio Lu fazendo ver. Alô, Alexandre! Representa, Maninho. Olha, eu tô sentindo o meu coração acelerar. Olha pra mim, meu amor. Olha, é muito louco, não sei explicar. Treme tudo, Vanguard! Olha, é um calor, uma loucura, acho que é paixão. Olha, você mexe com a minha imaginação. O que você quer, mulher? Fala. Pega suas coisas e vem morar comigo. Já é. Se você quiser, eu me caso contigo. Todo dia eu vou levar o Jimmy, essa primeira dama. Manhã na cama. O meu parceiro Alan também fala não. Quando a noite chegar, depois do jantar, tiro tua roupa como sobremesa. Maestro! Na boca. Maestro DJ Valdo Alves. Vai dançando com ela, dança aí! Quero ter você no magnífico, super dinâmico. Amor, a força do som de Igarapé Azul. E quem vai tocar é o DJ Netinho Popular. DJ Água Califoso e DJ Nando Moreno. No início foi assim, terminou, tá terminado. Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais. Só que foi eu quem terminou e quem foi largado, não. Faz o Diego, faz o Caqueado. Até ela começa a seguir. Homem de Beira Mar. E do pelo pro final eu só ia... Amigos do Festival do Camarão, Vanguard, que foi sucesso absoluto, bora. E hoje ele falou que Vini tá aqui. Alô, Diego, leva aquele abraço pra todos de beira-mar, meu irmão. O ciúme não tá... Sabe que é nós? Tava dando porrada. E aí? Eu implorei pra voltar. Ela me mandou na unha. Disse que eu tava solteiro, coisa nenhuma. Implorei pra voltar. Não me manda embora. Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. Sai de perto de mim e do meu coração. Some com esse beijo tentação. Eu já tô envolvido nesse amor criminoso. E o pior que é... Dança com ela, vai. Você tem namorado e eu tenho ciúme. Tô a... Família pra zoar, no apoio. Gente, não da Érica. E só me procura quando... E o pop está no carnaval de Magalhães Barata. Todo mundo por lá, hein? Coração ocupado. Bora, Zé! Eu amando ela, ela amando outro. Tô aqui tremendo, sofrendo, feito louco. Eu amando ela, ela amando outro. Tô aqui tremendo, sofrendo, feito louco. Eu amando ela, ela amando outro. Tô aqui tremendo, sofrendo, feito louco. Eu amando ela. É pra gente beber! Outro. Tô aqui tremendo, sofrendo, feito louco. Passando sufoco. Qualquer um em meu lugar deixaria do jeito. Haja coração! Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Gilson's Lanches. Seria um jeito certo se meu coração. O meu amigo Edilando, o site Melody Brasil, que gosta. Onde... Edinho Santos, o site Melody Pará. E o Marcelo Zinho, vem Marcelo! Top das aparelhagens! Top Aparelhagens, um dos maiores e melhores sites de aparelhagens do Pará. Cava Márcia CDS, YouTube, o Sandro Souza! Como é que faz? Como é que... Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Como é que faz, Boa Esperança, hein? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Fala aí, Jimmy. Quando o amante quer ser. O Alan é sua primeira dama. Mais do que um ser que só faz. Vamos amanhecer, Marina, pode igreja. Quero te ver acordar sem maquiagem. Quando você chegou, me fazendo feliz. Minha vida mudou e eu sou... Obrigado, viu? Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram todos os planos que a gente fez. Eu acreditei. Alô, Marinaldo, acreditei, o rei do camarão. Acreditei. E a sua primeira dama, as meninas também. Agora lá do refúgio. Não me ama mais. E os planos você me lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. Canta, Natan. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. E ela falou pro Vandinho. Então fica. Falou pro Vandinho. Então fica. Então fica. As menores. 3, 2, 1. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos pra gente dividir a cama e os planos. Não treme tudo do Pará. Já imaginei a gente num lugar assim sob mim. Você daí que vai tocar em Beira Mar, meu irmão. Com uma mini cópia sua e outra minha. E o Diego tomando todos aqui em Boa Esperança. Num jardim de amor pra gente cuidar. Vem pro Vanguard, vem! Vem fazer o V. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém. Canta pra ela, Marquinho, canta, vem, neném. Vem, neném, que eu quero Manaus. Amém, meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. E agora? O amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Carlinho, eu pensei que tu tinha ido embora, viu? O amor, eu não... Me abandona, pelo amor de Deus. Se tá mudando. Meu amigo Carlinho! Do Balneário do Gomes, de Nazaré do Fugido, toda a sua família, ô Carlinho! Como eu me sinto. Um abraço, Valdo, meu irmão! Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. A Priscila também, o Ney. Vamos até amanhecer, bora, Ney. Amor, eu não entendo isso. Com você, história de amor. Toma mais uma. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso o que, família, hein? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora não. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Família, meu amigo Isaú, obrigado a vocês, viu? Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Maestro DJ Valdo Alves. Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês. Alô, Carlinho, ele gosta muito dessa também, ó. Não me prepara. O Carlinho do Balneário do Gomes, Nazaré do Fugido. Não te... Essa é a oh, oh, oh, oh. Prova de amor. Quem sabe pode cantar, canta bem alto, canta. Oh, oh, oh. Prova de amor. Maestro DJ Valdo Alves. O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Eu tô a fim de amanhecer em vocês, hein? E além do meu corpo, onde eu quero pegar mais um pacote e ficar curtindo, viu? Fica louco por você, aumentando ainda mais. Para, meu Vanguardia! Treme tudo, Vanguardia. Wanderson na gerência. É que eu já sei. Ele chapéu por ali, ó. Como eu sou, do jeito que vou ficar. Raul. Apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Aquela se não sede. Me entregando pra você. Arriscando ainda mais. O coração. O meu parceiro lá e o Jimmy, juntinho, ó. Tão difícil pra explicar. Prende, bebê. Problemas sem solução. Tudo boa esperança, tudo. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Maestro DJ Valdo Alves. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Pega, Jimmy, tá do teu lado, pega. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo mesmo, hein? Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Alô, Alan, será que essa já tocou lá pros rumos de Coraci, na Vila Sorriso? Essa aqui! Fala que você sente o saudade. Um abraço rico da família Chopitel do Benjamin. E até hoje nenhum homem consegue. Alô, família Chopitel! Você tá que nem eu. Fala que até mudou de cidade. Que o sentimento foi na mala. A tristeza já não dá pra conter. Então a gente se reencontrou naquela onde? Onde o Vanguard tocou a nossa linda canção de amor. Eu abri meu... E apanhei um jeito das... O direito da Hot Valley. Vamos já agora sim fazendo uma subvacilação no Mega Som Prime. Foi no Vanguard que... Alô, patrão, malé! Encontrou. Ali recomeçou a nossa história de amor. Agora eu quero ter você pela vida inteira. E o Valdo vai tocando. DJ Valdo Alves tocou a nossa canção. Você voltou de vez pra cuidar do meu coração. Toca aí, DJ Fabinho. No treme tudo. E uma pressão. Vanguard eternizou o nosso amor. E as meninas. Eu saio, eu bebo. Meu parceiro, não faltou só o meu parceiro de Alex aqui. Se pra completar o show. Agradeço, o Vanguard de Boa Esperança. Pessoa. E a gente vai tocando pro vovão. Alô, Alex. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Você e ela, canta, vai. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Ah, minha delicinha, volta pra vida minha. Obrigado, Jenny. Ela de partida pra Curitiba. Minha volta... E hoje fazendo um ver com toda a galera aqui, muito obrigado. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Fala, Raul. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Ah, oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Ah, oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá! Alô, fazeira! Puxa ela pelo braço, puxa! Ainda sinto o beijo da primeira vez. Ainda lembro as coisas que a gente fez. Você marcou, meu coração me tatuou. De um jeito que nunca esqueci o seu amor. Jamais tocou meu corpo outra vez. Sofri demais nessa tristeza, então liguei pra te dizer que eu não vivo assim. Puxa ela pra dançar, puxa. Pra te dizer que estou vendo meu fim. O meu parceiro Zé e toda a galera pra zoar. Os amigos que vieram, toda a galera aí da cidade de Magalhães Barata fazendo vizinho. Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco. Não consigo me livrar dessa paixão. O teu beijo me fascina, eu me pego quase louco. Só você pra me tirar da solidão. A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo. Bora, Marquinho da trilha, puxa logo ela pelo braço. A razão do meu vivo. O meu parceiro G. Henrique Martins. Sinto o fera de Brasil Novo, tá aqui comigo também. Eu abraço meu amigo. Tô morrendo de. Alô, Carlinho. De você. O Carlinho. Lá do Balneário do Gomes. Eu te amo demais. Não consigo parar de te querer. Você é tudo em meu mundo. Nem sequer um segundo consigo te esquecer. Eu te amo demais. Não consigo parar de te. Gabriel e o Alan de Magnus Barata. Toda noite. Curtindo o Manguate Montão hoje. Quando eu deito em minha cama. Você e ela. Só falta você. Puxa ela, vai. Só falta você. Treme tudo Vanguard. O meu amigo Alexandre. Alexandre. No forró do tio Lu, meu irmão. O que eu não tenho em casa, eu encontro. Bora, time! Outros braços. Ronizinho Silva, moleque doido. Até parei. Da equipe acelera do quilômetro. Menino, quando 38! Me dá um abraço. Quem não tem um amor em casa, vai se ajeitar na rua. Se você. Olha o Diego aí, ó. Não tem pra dar. Sei que a culpa não é sua. Vai cantar! Mas por favor, me entenda. Não estou te traindo. Eu só quero um carinho e você não tem pra dar. Aí! Eu fui buscar. Um abraço. Tem alguém a me esperar. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Olha que eu avisei. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim. Marinaldo, rei do camarão. Já vai amanhecendo só de boa. Eu te falei, meu bem, eu te falo. Treme tudo, Vanguard. Você tão fácil assim. Você me pena. Hoje é um mingão, hein, gente. Logo você. Premiação principal, 13 mil reais em dinheiro no nosso mingão. Não venha me perguntar qual. O sábado uma festa bastante dançante. E hoje domingo na pressão não toca tudo. Tem um show completo do Vanguard também. Chora! Chora, me liga, implora meu beijo novo. Você e ela, vai! Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora! Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu vou pra te procurar. Vanguard, o treme tudo. Um treme tudo do Pará. Você não sabe o que é amor, nem tampouco paixão. Irãozinho, Leozinho. Se soubesse verdade, não maltratava meu. Há uma cerveja aqui no comando agora, meu irmão. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí. Estuga todo meu amor, igual enjoa põe um fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo novo alguém pra te levar pro céu. Tô você seguiu outros caminhos e eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventuras você vai seguir. Vai! Com a beija-flor vai dar seu calor pra quem não te conhece. Segunda já vai ter o CD do Vanguard. Sai da minha vida. Na banca. Busque um outro amor. Giovana das Mídias. A banca que realmente representa a nossa família na região. Toda a família Giovana das Mídias aí. Lugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas lembrando meu sabor. Jorginho, Adelinho Velho 3D, obrigado Neis também, a Zilda, todo mundo fazendo verde, mamã. Quero alguém que me dê amor, um amor que eu sei que é verdade. A gente vai fazer aquele CD que eu sinto em meu. Aquele CD de dançante pra galera, já já tem pressão. Cidade. Porque a gente vai até de manhã, tocando pro nosso mamão aqui, Boa Esperança, viu? Sei que a vida nos reservou. O importante é a gente beber, bora beber! Uma linda história de amor. Eita, meu Vanguard, viu? E por isso eu sei que é você que quero de verdade. Alô, Claudinho, comparece com o Jurão Rabrinho. Preciso de... Alô, Claudinho. Não chega. Que o quê? Que me faça feliz. Sei que é você. Um amor que eu sempre quis. Preciso de amor. Que me faça feliz. Sei que é você. Divaldo Alves, Divaldo Alves. A sinfonia perfeita entre a humildade, o respeito, o profissionalismo e o sucesso. Que tal a gente fazer assim também? Amor, meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar, eu quero te namorar. Vanguard. Quero encontrar você no baile das saudades, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar. Vem dançando no passe no velho. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo Vanguard. Amigo Xericuru, vocês que fazem o bem toda a região. Obrigado mesmo. Volta, eu te juro que dançar colado. Volta, volta, volta. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Amigo Rodrigo João da Polivox, obrigado vocês. Eu te juro. Sensação em todo o Nordeste, Polivox. Volta, volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Maestro DJ Valdo Alves. Nada é para sempre, amor. Hoje o nosso. Olha aí, time! É lindo como a lua. Acaba virado, mangolado. Amanhã quem saberá se desistirá, amor. Boa noite. Alô, Pedrinho de Guaraci, alô, Pedrinho. Tô sabendo que tu faz o meio de montão por lá, meu irmão. Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe o quê? Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. Treme tudo Vanguard, de Curuçá. Pra você, amor. Rafael do Chapadão. Essas portas da minha. Aquele chapéu comigo, só na manhã, viu? Quero amor. Me entregar pra essa paixão. Cabe Fadão! Se eu tivesse embaixo. Que é tão grande que não cabe no meu peito. Ia dançar bem coladinho com a primeira dama, viu? Quero! Quero você hoje. Quero você hoje. Quem sabe amanhã. Canta mais uma vez. Mais uma vez. Quero você hoje. Quero você hoje. Sabe amanhã, Jorge. Aproveita! Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil, e nada é tão ruim. Maestro DJ Valdo Alves. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Empresas Bom Preço de Curuçá. Alô, Naldo do Bom Preço. Naldo do Bom Preço. Não me peça pra parar. Porque ele ali no House Mix de chapéu. Naldo do Bom Preço. Não vi. Futuro prefeito de Curuçá. E eu não vivo. Valeu, Naldo, por ter vindo. Não me peça pra parar. Porque eu me acostumei. Canta pra mim. Casa tá com. Tudo, Vanguard. Chuva não traz. Essa gerente vai no coração, viu, meu irmão? Pode te contar. Não havia. Wanderson na gerência do Treme Tudo Vanguard. Você. Empresta o Wi-Fi aí, gente, vai. As nuvens de. O Batata também, o Fred, o Rogerinho, o Dente, fala China! Maestro DJ Valdo Alves. Vou esperar, é assim a noite vai e o dia vem. Pra você, como raio de luz, aquecer você. Raio de luz e amor. Pra gente curtir lá em Coraci, meu irmão. Raio de luz que traz o brilho do amor. Pra quem gosta das melhores. Vanguard. Gira do passinho, pro lado, pro outro. Uhul! Everton Designer. Gilson's Lanches. DJ Sandro Souza. Top Aparelhagens, um dos maiores e melhores sites de aparelhagens do Pará. Te peço que não vá me ajoelho aos pés, implorando amor o teu perdão. Bora, Marcelo Silva! O que fiz foi sem pensar, pois nessa vida. Edinho Santos, site Melo de Pará, Edilã. Coração. Site Melo de Brasil. Não sei viver sem o teu calor, que me aquece nas noites de frio. Não posso imaginar a vida sem você, sem teus beijos no amanhecer. Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa ao som do Siqueirão. É o pássaro de fogo da saudade, com o DJ Siqueira. Puxa ela pelo braço! Lembro da noite em que eu te conheci, em uma festa ao Amigo Diego de Beira Mar do Festival do Camarão. Ele veio fazer o bem e boa esperança. Com o DJ Siqueira. Bora, Diego! Esse é o Siqueirão, o pássaro de fogo do Pará, tocando a nossa canção. Ele fez eu me apaixonar. Vai no passinho, vai! Esse é o Siqueirão, com o DJ Siqueira comanda, tocando a nossa canção. Ele fez eu me apaixonar por você. Bora, Alexandre! Ele voltou. Ele voltou. Vanguard, o treme tudo. O som que tem mais de meio século de história está em Boa Esperança no Festão do Veterano. E a gente vai tocando pro povo. Fiquei apaixonado, fiquei alucinado quando a vi pela... Só vale se amanhecer, viu? É a mulher perfeita que eu tanto procurava. Alô, Jaqueline Paixão! Foi curtindo a carroça da saudade, o búfalo... E aí, Alan? Tudo tranquilo, meu irmão? Com os DJs Tom, Wellington, Franjinha. Um abraço do teu amigo, viu? Maestro. E ela toda tímida. Aquele abraço pro Alex, viu? Tudo ansioso pra te chamar. Sabe que é nós? Então não perde tempo e chegue junto. Treme, treme, treme, treme, treme tudo Vanguard de Curuçá. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com o Wellington, Franjinha, DJ Tom e DJ Tubarão. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Foi curtindo com o Wellington, Franjinha, DJ Tom e DJ... Chama ela pro Vanguard, chama, chama. E agora eu vou pra carroça da saudade com meu amor. E agora eu tô na carroça da saudade. Fala o Vanguard! Esse som que é um show. Vem fazer o V. Vem fazer o V. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é muito bom, né? Isso é bom demais. É bom demais, bebê! A noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. É aquela hora que o cara olha pra ela e fala assim, amor, o teu corpo... Aquela imagem! A imagem do prazer, pensando em você. Maestro DJ Valdo Alves. Me fez esculpir. E a imagem? A imagem do prazer. E o festão dos veteranos! Boa Esperança! Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só. Pressão da Unchega com o Natan Rabirino. Os meus sonhos de amor. Big Sônia. Me dei de sonho com você. Fala, mulher! Estou apaixonada por você, maestro. E nem mesmo tenho jeito de falar do meu amor. Que é o que, minha filha? Que é grande, sim. Só acredito. Se você falar mais uma vez, fala. Eu estou apaixonada. Não entendi. Fala mais uma vez, fala. Eu estou apaixonada por você. E não posso mais ficar distante assim do seu carinho. A pedidos de direção da festa. E sei por... A gente faz o sábado bem dançante, viu, família? Tudo que eu faço. Daqui a pouco está com um pouco de pressão. Pensa em você. Faz o versão dos veteranos, como é dois dias. Porque eu estou apaixonado. A gente vai fazer o repertório hoje e o outro daqui a pouquinho, tá bom? Fico esperando. Pra todo mundo curtir. Mesmo que seja só pra ganhar um beijinho. Rapidamente, me pressa dizer. Eu estou apaixonada. Apaixonada pelo Vanguard. Toma mais uma, mais uma. Maestro, maestro, maestro, maestro, maestro DJ Valdo Alves. Gira, gira, gira. Alô, Carlinho. Carlinho do Balneário do Gomes. Que não é o fim. Ouça, ouça, ouça, ouça. Isso vai ser. Aqui do meu lado, parceiro Natan do Flamenguinho. Próximo sábado, domingo. Não tome. Ilha São Miguel. Precipitada. São Caetano. Tu sabes que eu te amo. E é só você, a dona do meu corpo. O meu parceiro Diego vai lá com a gente, irmão. Eu vou te levar pro Super Dinâmico. Super Dinâmico. É, Vanguard! Com o Netinho Popular, tocando a nossa canção de amor. Junto com o Vander Show. Por isso vem pra cá, comigo. Eu vou te levar ao delírio, ao som do Super Dinâmico. É o mega prefeito. Você que curte, hein? Ao som do Super Dinâmico. É o mega preferido do Pará. Vanguard chegou! Treme! Treme tudo, Vanguard! E aí? Noção de Curuçá.